poxa, não me importa a sua opinião. O seu conceito modela a minha visão. Foi tanto sim que agora digo não. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Alô, mulheres! O carro do óvulo está passando na sua rua. Nós, da Frente pela Legalização do Aborto do Rio Grande do Sul, desejamos longa vida às mulheres e feministas deste país. Você sabia que aborto é um direito? No Brasil, o aborto é um direito em caso de violência sexual, risco de vida da mulher gestante e feto anencéfalo. Alô, mulheres! O carro do óvulo está passando na sua rua. A interrupção da gestação é segura, gratuita e realizada pelo Sistema Único de Saúde. Isso mesmo, no SUS. O procedimento não precisa de registro de ocorrência nem de autorização judicial. Toda menina grávida menor de 14 anos tem direito ao aborto legal devido aos riscos graves à saúde por ter uma gestação nessa faixa etária. Criança não consente com relação sexual. Alô, mulheres! O carro do óvulo está passando na sua rua. Toda e qualquer relação sexual não consentida é estupro. Mesmo dentro do casamento, mesmo dentro da família. E toda gravidez resultante de estupro tem direito ao aborto legal. Em caso de violência sexual, não é preciso fazer boletim de ocorrência se a mulher tiver mais de 18 anos. Crianças e meninas vítimas de violência sexual precisam estar acompanhadas de uma pessoa responsável. Criança não é mãe. Deixa minha fé guiar. Sei que um dia chego lá. Porque Deus me fez assim. Em caso de violência sexual, procure ajuda numa unidade de saúde em até 72 horas para receber a medicação contra infecções sexualmente transmissíveis e o contraceptivo de emergência. Alô, mulheres! O carro do óvulo está passando na sua rua. Os hospitais de referência para a realização do abortamento em Porto Alegre são Hospital de Clínicas, Hospital Conceição, Fêmina, Presidente Vargas. Se você tiver alguma dúvida sobre o aborto previsto em lei, manda um zap pra gente. Frente pela Legalização do Aborto do Rio Grande do Sul. Nas redes sociais somos @freplaRS e nosso zap é 51 99478 9399.